E o próprio Cristo em pessoa se dignou de estar conosco, de trazer, com o sacrifício de sua vida, veio anunciar a boa nova aos homens, nós escutamos a boa nova e continuamos tristes. Tem alguma coisa errada. José Raul Teixeira, do mesmo modo, alegre, espirituoso, sempre conta piadas singelas nos seus seminários. Alberto Almeida, representante da Federação Espírita Brasileira na região norte, um dos maiores palestrantes do planeta, dono de um carinho, de uma afetividade. A gente assiste um seminário de Alberto Almeida e se apaixona por suas palestras. A senhora assistiu? É verdade o que eu estou dizendo, não é? Frederico Menezes, da cidade do Cabo, em Pernambuco, baixinho, mas de um coração gigantesco, nos contagia com a sua alegria, com seu amor, com sua alegria de falar do Cristo. Isaías Claro, promotor de justiça da vara criminal do interior de São Paulo, mas de uma alegria, de uma docilidade impressionantes. Francisco Cando Xavier, que no dia de ontem comemoramos 4 anos do retorno ao mundo maior desse verdadeiro apóstolo do Cristo. Era um ser extremamente feliz, apesar de algumas biografias mostrarem o lado sofrido dele, mas ele era extremamente feliz. E quando perguntavam, Chico, qual a sua maior alegria? Ele dizia, a minha maior alegria é ser médium. Um paradoxo para mim. Porque eu vejo tantos companheiros com a mediunidade abençoada, esse instrumento extraordinário de fazer o bem, abjurando, negando a mediunidade. Quando a gente percebe que a mediunidade é neutra, como a nossa vista, é apenas um sentido a mais. Nossos olhos não têm culpa de nós olharmos a destruição, a fome, a guerra. Eles não têm culpa de nós virarmos nossos olhos e vermos as rosas, os passarinhos, o sorriso das crianças. Nossos olhos são neutros, a mediunidade também. É o médium que está em prova, vivendo em um mundo de provas e expiações, e por isso sua condição e suas dificuldades. Mais uma encarnação, com a mediunidade bem trabalhada, nos diz o Espírito Joana de Ângeles, vale por 2 encarnações. Bezerra de Menezes chega ao mundo maior, e amparado por irmã Celina, vai até a sacada onde pode ver centenas de espíritos que vieram prestar homenagem e agradecimento. Seu tributo de amor àquele que fora o médico dos pobres, doutrinador na Federação Espírita Brasileira. Conquistamos amigos no mundo maior, no mundo espiritual. Quando eu fui começar a estudar para ser doutrinador, minha mãe, muito católica, ficou muito preocupada. Ela disse, Neno, meu filho, você não faça isso não, meu filho. Você não tem medo não de falar com esses espíritos? E aí uma voz suave me falou ao ouvido, mamãe, a gente tem que ter medo, mamãe, de fazer o mal e nunca de fazer o bem. E na doutrinação, na sessão mediúnica de desobsessão, nós amparamos, socorremos os nossos irmãos que estão sofrendo, perdidos, envolvidos na vingança, na mágoa, no sofrimento. É sempre um momento de alegria e de emoção. São as mãezinhas que fazem a doutrinação, não somos nós. São elas que vêm socorrer seus filhinhos amados, levando-os para regiões felizes no mundo maior. Então, nós vamos ver que todos eles eram alegres, eram felizes. Francisco de Assis, o amor mais vivo de Jesus a beijar novamente o solo da terra, era um ser extremamente feliz. Era o cantor da alegria, era o cantor da natureza. Aliás, nos diz Raul Teixeira que dava para se ouvir as risadas de Chico Xavier do lado de fora da sua casa. Ele adorava contar causos, piadas singelas para aquelas pessoas que se deleitavam com a sua presença amorosa. E Francisco de Assis, do mesmo modo. E Divaldo Franco, no seminário, Divaldo Responde, número 2, narra uma passagem que nos toca muito o coração. Francisco havia se dirigido ao deserto. Era a época da Segunda Cruzada, no século XIII. Ele fora admoestar o sultão Saladino para impedir a guerra. Na viagem, encontra-se com um de seus generais, que, por falar francês, dialoga com Francisco e se encanta com aquele homem extraordinário.